Eu vou pedir licença para vocês para ler um pequeno texto desta obra do Sérgio Lopes, que é o Código do Monte, que fala sobre o Sermão da Montanha. Quem ainda não leu esse livro, procure a ler, que vai gostar bastante. Bem-aventurados os puros de coração. Mateus capítulo 5, versículo 8, e está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Jesus compara a pureza do coração ao estado da infância. A espontaneidade que caracteriza a criança é ferramenta essencial para adentrarmos ao reino dos céus. Com o crescimento, normalmente, há uma perda gradual dessa espontaneidade. Os valores do mundo, as convenções culturais, a malícia que é tão peculiar dos adultos, vão fazendo gradativamente com que essa sinceridade ingênua que nos caracteriza na infância comece aos poucos sendo sufocada. Isso são palavras do Sérgio Lopes, nessa obra. Mas a pureza de coração que Jesus fala é bem simples. Basta nós termos bondade de coração. Quem tem o coração bom, com certeza, não vai ser tão difícil. Não enxerga mais longe aquele que tem mais títulos. Não enxerga mais longe aquele que tem o poder em suas mãos, que tem uma vasta fortuna. Não enxerga mais longe aquele que estudou muito. Só enxerga mais longe e enxerga o reino de Deus aquele que tem puro coração. Tenho uma passagem do mestre que ele nos fala o seguinte. Foi numa certa vez, num daqueles encontros dele com os apóstolos, que a gente conhece muito bem, né? Que Jesus fazia esses encontros com seus apóstolos e reunia muitas pessoas para saber, para conhecer os ensinamentos que ele trazia. Aí, uma certa ocasião, estava entre essas pessoas uma moça chamada Sara, que era casada com Benjamin, que era um pastor de cabras. Ela passou bastante dificuldade para chegar até a presença do mestre, porque tinha uma multidão muito grande. Mas ela conseguiu ir se infiltrando e chegou perto de Jesus e perguntou para ele: Mestre, o que é necessário para que possamos encontrar o reino dos céus? E Jesus respondeu para ela com uma outra pergunta: qual é a atividade da sua família? E ela respondeu para ele: o meu marido, nossa família, faz pastoreio de cabras, pastoreia cabras, para vendermos o leite para o sustento da família. Aí Jesus perguntou para ela assim: e como que vocês fazem para que esse produto que vocês vendem tenha uma boa qualidade? Ela disse: olha, mestre, a gente cuida muito bem das cabras, alimenta bem para que a produção de leite seja maior. E também mantemos muito a higiene dos jarros, porque naquela época o recipiente para colocar o leite eram uns jarros, né, feitos de barro. Aí Jesus disse para ela assim: pois é, o reino de Deus mora em nossos corações. Da forma que tu faz a higiene dos jarros e como tu cuida das cabras, nós devemos cuidar do nosso coração e arrancar de dentro dele todas as ervas daninhas, que são os sentimentos de inferioridade, desta forma, com certeza tu vais encontrar o reino de Deus. A pureza de coração, né, nos torna pessoas mais sensíveis, mais amorosas. E depois dessa reflexão, dessa história do mestre, vamos trazer esse assunto para a atualidade, para os dias atuais. Porque mais de 2000 anos se passaram do dia desse diálogo de Jesus com Sara. Como está o nosso coração hoje? Será que ele ainda tem ervas daninhas ou já conseguimos arrancá-las todas? Se passou mais de 2000 anos. Quantas experiências nós já vivemos desse tempo até hoje? A média de uma encarnação para outra que nós temos, porque nós estamos aqui de passagem, a gente sabe, volta várias vezes, é de mais ou menos de 30, 50 anos. Claro que tem as exceções. Tem pessoas que necessitam reencarnar logo em seguida do desencarne, algum tempo depois, e tem outras que às vezes levam 100, 200 anos para encarnar. Mas a média é de 30, 50 anos, segundo o que a gente estuda. Então, como será que está a pureza do nosso coração? Ou ainda estamos muito apegados às coisas exteriores? Quando nós sairmos daqui, nós não vamos levar nenhuma moedinha sequer. O que a gente precisa, que é o nosso grande tesouro, é o nosso coração. Será que a gente está realmente fazendo bem, se dedicando ao nosso próximo? São interrogações que cada um deve se fazer individual. Vou dar um exemplo aqui. Uma história do tempo mais ou menos atual. Lá em Pedro Leopoldo, o Chico fazia um trabalho excelente na área social. Isso é de conhecimento de todo mundo, porque o Chico era chamado, né, o homem amor, porque ele se doou, né, para o povo. Então ele fazia ranchos, montava ranchos para que fosse distribuído para as pessoas que tinham mais carência. E para que esse trabalho se realizasse, ele formava grupo que auxiliassem ele na casa espírita onde ele trabalhava. E tinha um rapaz nesse grupo, um irmão, companheiro, né, que se chamava Loreto. E o dia que era o dia do Loreto sair para arrecadar alimentos, porque eles iam de porta em porta para arrecadar alimento, para montar os ranchos para serem distribuídos. Loreto tomou seu banho, se vestiu bem vestido, para que ele tivesse uma boa aparência. Porque nós, espíritas, necessitamos, assim, não viver em salão de beleza e nem só comprar em boutique. Mas a gente deve de ter, no mínimo, uma apresentação razoável, porque nós somos felizes. Nós sabemos aonde viemos, nós sabemos para onde vamos, dependendo de como conduzimos a nossa vida. Nós sabemos quem somos quando nós estudamos. Então, Loreto se arrumou e foi fazer o seu trabalho. Bateu na casa de uma senhora, se identificou. Quando ele disse que ali era espírita, ela cuspiu no rosto dele, porque naquela época eles abominavam o espiritismo, ainda perseguiam bastante os espíritos. Loreto, com a maior tranquilidade, tirou o lenço do bolso do casaco, limpou a cuspida da senhora e disse para ela assim, sem perder o equilíbrio: isso foi para mim, mas tem alguma coisa para os pobres? E a mulher ficou olhando para ele e admirada daquela paz, daquela criatura, que ele estava presente ali de alma, porque ela não conseguiu tirar ele do prumo, ele estava firme no seu objetivo, que era arrecadar alimentos para ajudar aquelas pessoas necessitadas. Aí ela disse para ele assim, moço, me desculpa. Se virou, foi para o interior da casa e voltou com o alimento e disse para ele assim: cada vez que você sair arrecadar alimento, passe aqui que eu vou lhe entregar. Então, é o momento da gente parar para pensar assim, que para nós espírita, claro que é importante se autoconhecer, mas não é o mais importante. O mais importante é a nossa transformação moral. E Loreto conseguiu isso nessa senhora só com uma atitude de ficar quieto e de manter seu equilíbrio. E de não desistir daquilo que ele tinha se proposto. Então, que a gente pense nessa passagem do Loreto. Quanto mais puro nosso coração, mais sintonia nós vamos ter com Deus. Isso é com certeza. Porque pensar é agir. Primeiro nós pensamos para depois realizar. Então, esse cuidado com o que nós pensamos. Porque a gente sempre tem essa coisa assim, em situações difíceis, que nem já foi colocado, de que a gente vive e muitas vezes isso nos contamina. Procuremos olhar o lado bom da vida. Procuremos deixar, porque todos nós temos centelha divina dentro de nós e temos essa bondade dentro de nós. Basta a gente dar vazão a ela. E que Deus Jesus nos abençoe e que nós consigamos ser um Loreto na vida atual.